Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tomar como tema desta aula uma mensagem que eu recebi de um cidadão chamado Tiago Alonso, que eu nem mesmo sei se é aluno do seminário, mas o que interessa é o tema que ele levanta, que é muito importante para todos nós, sobretudo no contexto de algumas das aulas passadas, onde nós estivemos falando da filosofia analítica. Então, ele andou lendo aquele meu breve estudo sobre a questão dos juízos auto-evidentes, né? Onde eu mostro que, se tentarmos definir a auto-evidência apenas por as suas características lógicas, nós encontraremos uma série de dificuldades, mas não é uma coisa totalmente impossível de fazer. E um dos traços que eu assinalava é que uma proposição auto-evidente não pode ter uma contraditória unívoca. Por exemplo, se você nega, um princípio de identidade, A igual a, e você coloca A é diferente de A, tá certo? É impossível você aí definir se há uma diferença interna no A, ou seja, se A é diferente dele mesmo, ou se há dois As, são A1 e A2, tá certo? Então, a contraditória teria necessariamente dois sentidos, e assim por diante. Então, do mesmo modo, se você disser que um quadrado tem quatro lados, e você disser não, um quadrado não tem quatro lados, isso pode significar duas coisas. Primeiro, não existe quadrado. Segundo, o quadrado tem um número diferente de lados. Quer dizer, a expressão formal da contraditória não permite você identificar o seu sentido. Então, esse é apenas, vamos dizer, isso não é uma definição. Isso é apenas um critério prático. Tá certo? Para, desde um ponto de vista puramente lógico, e sem entrar na questão da materialidade do objeto envolvido, a questão da existência objetiva do objeto envolvido, você identificar se uma proposição é auto-evidente ou não. Esse critério, eu não sei se ele é infalível, se ele é universalmente aplicável, mas. Não, até hoje não encontrei nenhum caso onde ele não fosse aplicável. Se alguém encontrar, por favor, me avise. Então, para mim, a questão da autoevidência dos juízos não é uma questão puramente lógica e não tem como ser colocada, apenas pela lógica, porque a autoevidência se refere sempre ao objeto do juízo. Então é sempre uma relação cognitiva que se estabelece entre o sujeito real do conhecimento e um objeto real, no qual você discerne a sua necessidade ou a sua autoevidência. Então, esta relação ela não é alcançável pela lógica, ela é uma relação gnoseológica ou epistemológica efetiva, quer dizer, você está se referindo a um ato de conhecimento efetivo e não apenas, vamos dizer, à sua versão lógica. Nós podemos dizer que, na verdade, todas as proposições da lógica são meramente hipotéticas, todas elas, desde que a lógica não trata de nenhum objeto real, mas somente de estruturas de proposições, então ela se coloca num plano onde a veracidade objetiva dessas proposições está fora de questão. Tá certo? Então, todas as verdades da lógica são todas verdades hipotéticas, se isto, então aquilo. Mas então, por isto mesmo, perdão, pode me arrumar um mastigar? Você trouxe algum? Então, por isto mesmo, a questão da autoevidência não é uma questão lógica, é uma questão epistemológica substantiva. E espero que isto seja compreendido e fique muito claro. Toda tentativa de examinar a questão da autoevidência desde um ponto de vista puramente lógico chega, vamos dizer, a problemas e contradições absolutamente insolúveis. Tá certo? E eu creio que essas contradições poderiam ser evitadas se estivesse claro desde o início, se o estudioso, a pessoa que está discutindo o assunto, estivesse consciente de que não há proposições lógicas substantivamente verdadeiras ou falsas, mas todas são hipoteticamente verdadeiras ou falsas. A lógica formal, ela não lida com o ato de conhecimento real, efetivo. Ela lida só, vamos dizer, com a transposição do ato de conhecimento em proposições. Quer dizer, Aristóteles já dizia, a verdade está no juízo, nunca na proposição. Ora, o juízo não é uma entidade lógica, o juízo é uma entidade epistemológica, diz respeito à teoria do conhecimento e não à lógica. Poderia ser aquilo que antigamente chamava, vamos dizer, a lógica maior, a teoria do conhecimento. Epa! Então, mas esse ponto, onde é frequentemente obscurecido nas discussões, quer dizer, existem, por exemplo, o Tiago Afonso, não é Tiago Alonso, manda aqui um trecho de um livro que ele tirou da Susan Hack, Filosofia das Lógicas, editada pela Unesp, São Paulo. E essa autora diz o seguinte: a ideia de que as verdades da lógica são auto-evidentes precisa de um exame mais atento. O que significa alegar que alguma proposição é auto-evidente? Presumivelmente, algo no sentido de que ela é obviamente verdadeira. Mas, uma vez assim colocado, a dificuldade com o conceito de auto-evidência não pode ser dissimulada. O fato de que uma proposição é óbvia não constitui, lamentavelmente, nenhuma garantia de que ela seja verdadeira. É relevante que diferentes pessoas e diferentes épocas considerem óbvias proposições diferentes e mesmo incompatíveis. E ela dá dois exemplos. Por exemplo, que alguns homens são naturalmente escravos ou que todos os homens são iguais. Se alguém diz que os axiomas inconsistentes de Frege apenas pareciam auto-evidentes, mas não podiam realmente sê-lo, ou que eles eram auto-evidentes, mas infelizmente não eram verdadeiros, a auto-evidência deixa de fornecer uma garantia epistemológica. Porque, ou, na última suposição, uma proposição pode ser auto-evidente, mas falsa, ou então, na primeira suposição, ainda que seja verdade, que se uma proposição é auto-evidente, então ela é de fato verdadeira. Não há nenhuma maneira certa de dizer quando uma proposição é realmente auto-evidente. Então, me parece que todo este parágrafo é baseado, vamos dizer, na confusão entre proposição e juízo. O certo seria dizer que nenhuma proposição em si mesma pode ser auto-evidente. O que é auto-evidente é o conteúdo do juízo que ela corresponde, ou seja, do ato de conhecimento real. Agora, uma pergunta que se pode levantar é por que tantos filósofos buscam encontrar proposições auto-evidentes e não juízos auto-evidentes? Ou seja, uma proposição auto-evidente, a rigor, se nós vamos levar os termos na sua acepção mais rigorosa, seria uma mera frase que, independentemente de quem a diga, independentemente do contexto que seja dito, independentemente até do juízo que lhe corresponde na consciência humana, pudesse ser verdadeira. Isso é uma impossibilidade pura e simples. Porque se todas as proposições da lógica são montadas hipoteticamente, todas elas na verdade são hipotéticas, então nenhuma delas é verdadeira substantivamente. Só pode ser verdadeira formalmente, ou seja, não implicar contradição. Então, quando Aristóteles já explicava, quer dizer, que a lógica não é um instrumento para a busca do conhecimento, que a busca do conhecimento tem que ser pelo meio dialético, ou seja, você tem que confrontar as proposições contraditórias, tá certo? Até que surja, vamos dizer, uma espécie de estalo intuitivo no qual você percebe as premissas que estão ocultas por baixo de várias proposições contraditórias, de modo que de uma mesma premissa se tirasse conclusões diferentes e contraditórias, mediante o quê? Uma interpretação diferente. Então você tem uma premissa comum interpretada de várias maneiras, resultando em proposições mutuamente contraditórias. Uma vez decifrada ou escavada escavadas essas camadas de interpretação diferente, a contradição se resolvia e você obtinha, então, vamos dizer, encontrava a verdadeira premissa que estava por trás de tudo e podia, então, resolver vários enigmas e contradições. Isto é uma operação que está infinitamente acima da possibilidade da lógica formal, porque quando nós falamos em interpretação, nós estamos falando em seres humanos. Que é pessoas diferentes que interpretam diferentes conforme os seus hábitos linguísticos, conforme as suas predisposições culturais, etc, etc, etc. Então, a interpretação de uma proposição não é em si mesmo um dado lógico, é um dado, vamos dizer, epistemológico e até psicológico, ou até sociológico, se você quiser. Tá certo? Então, o simples fato de colocar o problema dos juízos autoevidentes na esfera lógica já é um erro monstruoso que só pode levar a mais e mais confusões. Quer dizer, você achar que você analisando proposições, etc., você vai chegar, então, num substrato último autoevidente, ou que não vai chegar, ou que não há proposições, não há juízes autoevidentes, tudo isso é loucura e, no fundo, é inabilidade. Esta autora, embora seja autora, vamos dizer, de uma espécie de manual de lógica publicado por uma editora universitária, ela demonstra que uma inabilidade monstruosa, quando ela dá como exemplo de proposições que foram consideradas óbvias, né, essas duas, de que existem homens que são naturalmente escravos, e a outra proposição de que todos os homens são iguais. Não é isso? Então, nenhuma dessas proposições foi jamais considerada autoevidente. São proposições empíricas. Eu vou dar uma. Parece que a segunda é tida como auto-evidente, mas não é, já vou mostrar para vocês. Nós vamos analisar primeiro a primeira: que existem homens que são naturalmente escravos. Ora, Aristóteles jamais poderia considerar esta premissa como auto-evidente, já que ela se refere a entes concretos e individuais. E pior. Não é uma proposição universal, já começa com alguns. A palavra alguns mostra que ele está falando não do ser humano em geral, mas de alguns em especial. Ora, não pode haver uma proposição universal sobre alguns em especial. Esse alguns em especial, é claro que é um critério empírico, nós vamos ter que examinar um por um para saber se isso for possível. Quais são escravos por natureza e quais não são. Ou seja, ela está atribuindo a Aristóteles uma inabilidade lógica que é dela mesma, evidentemente. Quer dizer, Aristóteles dizia que só os princípios gerais da ontologia e da lógica são autoevidentes. O resto não. O resto é tudo empírico ou é conclusão que você tirou desses princípios. Né? Então, é claro que alguns homens são naturalmente escravos, é uma proposição de tipo empírico, que não tem nem como você discutir logicamente. Quer dizer, toda hora você vai estar se reportando a elementos de experiência. Tá certo? Quanto à proposição, todos os homens são iguais, esta é uma autora americana e ela, ao considerar que esta proposição é oferecida como uma proposição autoevidente, que para ela não é autoevidente de maneira alguma, ela está evocando, evidentemente, o texto da Declaração da Independência. Consideramos que estas proposições são autoevidentes. Pá, pá, pá, pá, pá. Mas qual é o texto da proposição? Não é que todos os homens são iguais. Todos os homens são criados iguais. E esta sim é uma proposição autoevidente, porque está se referindo à igualdade específica. Não à igualdade individual. De que todos os homens são criados iguais significa apenas a coisa mais óbvia do mundo. Todos os homens, se são homens, pertencem à mesma espécie. Ou seja, é uma proposição até tautológica, que não tem como não ser autoevidente, de maneira que, porque explicitado o seu conteúdo, se vê que ele é uma repetição da simples definição dos termos. É como se você disser, quando você diz que um quadrado tem quatro lados, bom, você está emitindo uma parte da sua definição. Você está dizendo, apenas com outras palavras, que um quadrado é um quadrado, e não um triângulo, um círculo, etc, etc. Tá certo? Então, as proposições tautológicas são necessariamente autoevidentes. E dizer todos os homens são criados iguais, é claro que é uma proposição tautológica. Todos os homens pertencem à espécie humana, como todos os felinos pertencem à espécie felina, e assim por diante. É? Então, não, evidentemente não há o que questionar, e ela disse, essa proposição pareceu evidente a algumas pessoas, mas não aparece evidente a outras. Eu digo, não, está completamente errada. Esta proposição, em si, ela é auto-evidente para quem quer que a entenda. E o entender, daqui a pouco vamos entrar no exame do que é o entender, no caso. O que é questionável é saber se todos os homens, sendo especificamente iguais, são individualmente iguais. É? Então, é como você dizer, todas as vacas são criadas iguais. É? O que não impede que esta vaca dê 40 litros de leite por dia e esta outra aqui não dê nenhum. Ou seja, ou se fizer, todos os cavalos são criados iguais. Sim, todos os cavalos pertencem à espécie equina, não tem a menor dúvida. Tá certo? Mas você vai ter, desde o pangaré de carroça até, né, um cavalo puro sangue campeão de corrida. Quer dizer, eles são evidentemente diferentes. Pode haver diferenças qualitativas, individuais e grupais, que não desmentem de maneira alguma a identidade de espécie, mas ao contrário, a pressupõem. Se você diz que um cavalo é melhor do que o outro, você está pressupondo que ambos são cavalos. Hã? Você não vai dizer, olha, esse cavalo aqui, ele é melhor do que esta tartaruga. Eu digo, depende para que fim. Se você tentar montar uma tartaruga, vai ser um problema. Tá certo? Então, né, ou você dizer, olha, por exemplo, você, um sorvete é mais gostoso do que esta caneta, por exemplo. Né? Não tem sentido. Né? Para que os vários sorvetes possam ser comparados qualitativamente, é necessário que sejam sorvetes. E assim por diante. Tá certo? Então, as desigualdades qualitativas dentro de uma espécie pressupõem a unidade da espécie, senão a comparação não seria possível ou não faria sentido. De modo que nós podemos dizer que a proposição, tal como está na letra da Declaração da Independência, ela é auto-evidente porque ela é tautológica. Ela diz que todos os homens pertencem à espécie humana. Então, a palavra criados é importante. Ela não diz todos são desenvolvidos iguais. É? Todos permanecem iguais ao longo da sua existência. Não, eles foram criados, quer dizer que na sua raiz ontológica, ou seja, na constituição da espécie, eles são iguais porque pertencem à mesma espécie. Então, eu digo, mas é o caso de você perguntar, mas como é que uma professora de filosofia não percebe um treco desse? É? Ou seja, então, ela está atribuindo a outras pessoas um erro que ela mesma está inventando na hora. Então, primeiro, Aristóteles jamais disse que a existência de homens naturalmente escravos é um juízo auto-evidente. Aliás, ele nem disse que é evidente de maneira alguma. E a prova de que ele não considera evidente, não considera isso evidente, é que ele coloca isso não num tratado de lógica ou de metafísica, mas no tratado da política, onde ele explicou, já no início, que a filosofia, que a política não é, tá certo? Uma ciência rigorosamente lógica, não é uma ciência teorética, é uma ciência prática, onde o único método possível é a dialética e não a lógica analítica. Se ele acabou de explicar isso, então o que ele está dizendo? Neste livro inteiro não haverá nenhuma proposição autoevidente. É? Proposições autoevidentes só podem existir na esfera, vamos dizer, da ontologia geral ou metafísica, ou na esfera da pura lógica. Se nós estamos tratando de entidades, vamos dizer, do mundo empírico, como é a política, não há juízos auto-evidentes ali. Mais ainda, os juízos da política são até mesmo mais ambíguos do que, por exemplo, os juízos da biologia. Porque os juízos da biologia, vamos dizer, eles emanam de observações que, em princípio, devem se repetir exatamente iguais para os vários observadores. E na ciência política, ele já explicou desde o início que isto é impossível. Por quê? Porque as entidades da política não existem fisicamente para a nossa observação sensorial. Elas só se constituem pelo pensamento humano. Então, se você disser, ah, o que é o Estado? Eu digo, bom, você pode procurar Estado com seus olhos, com suas mãos, você não vai achar. Quer dizer, você só pode perceber a existência do Estado mediante, quer dizer, uma complexa armadura, tá certo, de percepções parciais que você arquiteta, que você monta num conceito geral. Se você não for capaz de montar esse conceito geral, o Estado não existe para você. Ora, na montagem desse conceito entram, então, segundo Aristóteles, sempre aqueles dois componentes, que são o discurso do agente e o discurso do estudioso que analisa o discurso do agente. Tá certo? Então, isso quer dizer que os vários agentes definirão as entidades políticas não de acordo com nenhum critério científico, mas de acordo com a influência que querem exercer sobre os outros, de modo a deter, ampliar ou conservar o poder, o que já cria uma complexidade enorme. Então, dentre os vários discursos de agentes, que são discursos, evidentemente, que se contradizem, o estudioso opera ali um procedimento dialético, ou seja, ele procura descobrir quais são as premissas comuns que estão subentendidas nos vários discursos contraditórios. E a hora que ele pega essa premissa comum, ele diz, bom, então todos estão falando, é disto aqui. Parecia que estava falando de coisa diferente, mas existe uma unidade secreta, discreta ou invisível por baixo do que eles estão falando. Como é que o estudioso faz isso? Ele monta um novo conceito. Então você vê que essas entidades que existem na política, como, por exemplo, o governo, as constituições, as leis, a tirania, a democracia, a ditadura, a anarquia, etc., etc., são coisas que não existem fisicamente. Elas podem ter uma manifestação física. Por exemplo, se você vê todo mundo, se você vê uma massa, por exemplo, invadindo lojas, tocando fogo em tudo e tal, você pode dizer que isto é anarquia? Então, não, isto é uma manifestação, pode ser uma manifestação da anarquia, a qual pode ser reinante num país inteiro num determinado momento, ou pode ser um fenômeno parcial que aconteceu dentro de uma sociedade que, no resto, está perfeitamente em ordem. Tá certo? Então, eu digo, você jamais verá a anarquia. Você pode ver acontecimentos, por exemplo, um quebra-quebra, uma rebelião, etc., etc., que para você indicam a existência de um outro fenômeno que em si mesmo é invisível, chamado anarquia. Então você só vai chegar à anarquia através, vamos dizer, de uma construção conceptual, na qual você vai usar, vamos dizer, como matéria-prima, os discursos dos vários agentes envolvidos, explicando o que eles estão fazendo. Então, provavelmente, os agentes da anarquia não a chamam de anarquia. Podem chamá-la se forem anarquistas ex-professo, tá certo? Mas, em geral, não é o caso. Então, explicarão o seu procedimento que você chama de anárquico. Eles dirão que é a manifestação de uma ordem mais profunda, ou de uma ordem futura, ou de uma ordem virtual, etc., etc. E você verá aquilo como anarquia e eles não. Então, aí você já tem um duplo discurso de agente. Então, o que o analista vai ter que fazer? Vai ter que examinar quais são as premissas comuns em que se baseiam essas duas versões contraditórias para você encontrar por baixo dos discursos conflitantes uma entidade real ao qual eles estão se referindo, que eles estão interpretando diversamente, mas partindo de uma percepção comum que permaneceu mais ou menos encoberta. Tá certo? Então, você vê que num estudo desse, nenhuma proposição pode ser auto-evidente de maneira alguma. Então, isso quer dizer que Aristóteles jamais considerou que esta proposição fosse óbvia. Não, ela é uma conclusão, tá certo? Incerta, e imprecisa de uma multidão de observações diferentes. E mais ainda, quando ele diz alguns homens são escravos por natureza, tá certo? Ainda existe a ambiguidade do que significa para ele a palavra natureza. Hoje, quando nós ouvimos isso, nós entendemos que a natureza é uma entidade totalmente externa, independente do ser humano, regida por leis, tá certo? Matemáticas, e que, então, a tendência, vamos dizer, do indivíduo a ser um escravo deveria estar registrada no seu código genético. Mas esta é a interpretação que nós fazemos. Aristóteles não conhecia o código genético, tá certo? E a noção dele de natureza não era essa noção objetualista e fisicalista que nós temos. Para ele, natureza significa vamos dizer, a essência de um ente, aquilo que o ente realmente é. Então, é um conceito filosófico de natureza e não um conceito científico materialista moderno. Então, se perguntássemos, se Aristóteles, vamos dizer, reencarnasse hoje, tá certo? Ou ressuscitasse, e nós perguntássemos para ele, foi neste sentido que você quis, no sentido moderno, tá certo? Materialista, evolucionista, etc., que você quis dizer que há homens escravos por natureza, ele ficaria imediatamente perplexo e diria: não sei, parece que não foi bem isso que eu quis dizer, precisamos examinar isto. Tá certo? Então, é uma proposição que o decurso do tempo tornou ambígua. Tá certo? Então, seria preciso escavar qual é o sentido da palavra natureza em Aristóteles. Para você entender esta proposição. Só por isto aí, só por esta ambiguidade dela, você já vê que não pode ser uma proposição auto-evidente e que jamais, jamais, jamais, jamais Aristóteles consideraria isso uma coisa óbvia. E já os Founding Fathers, quando escreveram, consideramos auto-evidente que todos os homens foram criados iguais, e eles estavam conscientes de que era uma proposição tautológica. É? Senão eles não teriam colocado a palavra foram criados, eles diriam são iguais, sempre e em todos os casos. O que é uma proposição empiricamente falsa. Nós sabemos que os homens não são iguais. Não é isso? Há pessoas melhores e pessoas piores. Tá certo? Ninguém vai me convencer que São Francisco de Assis era tão bom quanto Zé Dirceu ou Barack Obama. Tá certo? Isso para não falar do maníaco do parque ou do Champinha. Quer dizer. Só que aí entra uma outra nuance desse estudo que o torna infinitamente mais interessante e mais urgente. A percepção da autoevidência, nós sabemos que ela não é igual em todas as pessoas, tá certo? Mas Aristóteles já advertia que não deve haver debate filosófico com um indivíduo que não conhece, não compreende ou não aceita os princípios fundamentais do discurso. Ou seja, por exemplo, o vigarista, o mentiroso contumaz, tá certo? A pessoa inepta, incapaz, tá certo? Um psicopata. Você não pode discutir com essas pessoas porque o senso de autoevidência delas não é o mesmo das pessoas normais. Então, opa, aí nós vemos que o conceito de autoevidência não pode ser expresso logicamente, porque ele depende de um elemento psicológico, que é a normalidade das pessoas envolvidas. Isto aqui é de uma importância fundamental, eu acho que na verdade que todos os problemas humanos derivam disto aqui. Então, os homens são criados iguais, no sentido de que eles pertencem à mesma espécie, mas há uma diferenciação individual que é de uma elasticidade monstruosa e que, vamos dizer, a história e todas as ciências o confirmam. Por exemplo, eu já enfatizei no outro dia a diferença de poder. Não há nenhuma espécie animal no qual haja uma espécie de uma diferença de poder como havia, por exemplo, entre Joseph Stalin e um prisioneiro do Gulag. onde Joseph Stalin podia tudo, o cara do Gulag não podia nada. Tá certo? Espera aí, a transmissão aqui do Instituto caiu. Finalizar a chamada e fazer de novo. Eles estão com um problema na conexão. Não, parece que está voltando. Eu não gosto de prosseguir a aula se eu não tenho certeza que o pessoal do Instituto Olavo de Carvalho está acompanhando. Por quê? Porque eles são o meu feedback. Né? Eu gostaria de ter imagens, sei lá, se fosse possível agrupar os alunos, né? De um grupo em cada cidade e tal, e eu botar aqui as 20 imagens dos vários grupos ao mesmo tempo, seria ótimo, mas isso realmente não é possível. Então, eu escolhi, né, um grupo como o meu feedback. Né, eu preciso olhar a cara dos alunos e saber, né, conforme o olhar de inteligência, né, ou o olhar de perplexidade, tá certo? Ou o olhar de idiotice total, eu saberei se a minha explicação está sendo suficiente ou não. Isto é o que no jornalismo se chamava, sem ofensa, hein, o idiota padrão. Tá certo? Então, o idiota padrão era um sujeito que a gente escolhia, realmente um contínuo, um faxineiro, tá certo? E dava nossas matérias para ele ler. Porque se ele não entendesse, não era ele que estava errado, era a matéria que estava ruim. Tá certo? Então, é claro que se você desse para o seu editor, seu chefe, ele entendeu o que você tinha escrito. Né? Mas, partiu do princípio de que o leitor em geral do jornal não é uma pessoa habilitada em jornalismo, então precisa ser uma pessoa ignorante, não só do jornalismo, como do próprio assunto. Então, você pegava um idiota padrão e falava, lê aí, o que eu disse? Daí ele explicava para você, se ele entendeu, está tudo certo, se não entendeu, né? Não há nenhum demérito da parte dele, há um demérito do redator. E eu também a mesma coisa. Né? Eu tenho essa verdadeira obsessão de saber se as pessoas estão entendendo, né? Porque eu já tive experiências no meu exercício da minha função de professor, eu já tive experiências tão deprimentes e tão acachapantes que eu nunca mais quero voltar a experimentar aquilo. Quer dizer, de você explicar uma coisa durante anos a fio, e depois, de repente, você vê que o sujeito não entendeu nada desde o princípio até o fim, que ele entendeu outra coisa completamente diferente, né? E que, vamos dizer, a influência benéfica que você tinha tentado exercer tinha virado outra coisa. Até durante um tempo, as pessoas me acusavam de criar cobras, né? Então, e era verdade. Então, eu só comecei a ter algum resultado no meu esforço pedagógico a partir de 2000, 2001, mais ou menos. Né? Antes, até então, eu me considerava o maior fracasso pedagógico da América Latina, junto com eu e o Paulo Freire. Né? Mas depois a coisa começou a funcionar. Quer dizer, eu creio que algo da técnica explicativa eu consegui aprender e obter algum controle se as pessoas estão entendendo ou não. Então isso é fundamental para mim. Por isso é que quando cai a transmissão deles, eu prefiro até parar e pedir que os outros tenham um pouco de paciência. Voltou? Parece que voltou. Olha, aqui no chat alguém pergunta, será que a moça, Susan Hack, referia-se à afirmação de Aristóteles conforme entendida por ele mesmo, ou será que foi conforme os seus contemporâneos? Eu acho que aí tanto faz, porque este escrito de Aristóteles era um rascunho de aula, não era um escrito para circular entre o público geral. Então, certamente, na aula, ele deu mais explicações a respeito. E o simples fato de ter dado mais explicações já mostra que não era uma proposição óbvia ou auto-evidente. Quer dizer, auto-evidente não poderia ser de maneira alguma, tá certo? E também não poderia ser óbvia, né, no sentido mais indireto, tá certo? Como uma, vamos dizer, uma simples questão de observação empírica unânime, como por exemplo, sei lá, o céu é azul, todo mundo sabe que é. Não é uma coisa desse tipo. Ou seja, porque ele não está falando que alguns homens agem como escravos, ele está falando que são escravos por natureza. Bem, que alguns homens agem como escravos, sim, esta é uma observação de senso comum, tá certo? Mas que são escravos por natureza, ou seja, por um fator interno deles, não pode ser uma observação assim de evidente à primeira vista. Requer uma explicação e uma sondagem, tá certo? Então, existem vários indícios de que sim e vários indícios de que não, tá certo? Então, a questão é, obviamente, é um problema científico empírico dos mais difíceis, não é isso? Eu me lembro de ter escrito um artigo no qual eu dizia que se não há escravos por natureza, por que que há clubes de sadomasoquismo? Quer dizer, quando a escravidão é totalmente abolida, ou seja, ela some do universo, vamos dizer, dos comportamentos legais, ela reaparece como fantasia erótica na cabeça de algumas pessoas. Né? Então, evidentemente, isto reflete uma necessidade, um impulso, não é algo da natureza, pelo menos um impulso muito profundo dessas pessoas, não é isso? Quer dizer, quando Michel Foucault vinha aqui para a Califórnia, para ir lá nos clubes de sadomasoquismo levar chicotada, falou, bom, ele não estava fazendo isso só porque lhe deu na cabeça, era uma necessidade, era uma coisa, para ele era uma coisa séria. Tá certo? Então, já dizia o Dr. Freud que os impulsos do ser humano, quando eles são rejeitados, eles ressurgem como fantasias. Né? Eles são negados na esfera pública e reaparecem numa esfera secreto ou discreto ou puramente interior, como fantasia. Então, ou outra coisa que também eu observei, que muitos animais, inclusive o ser humano, eles têm um instinto de obediência. Eu observo isso em crianças. Né? Onde a cultura popular criou a imagem da criança como um bicho eminentemente rebelde, mas isso é absolutamente falso, isso não corresponde, vamos dizer, a nenhuma observação. Mesmo as crianças rebeldes têm o instinto de obediência, tanto quanto têm um de desobediência. Ou seja, o ser humano é feito, é um feixe de impulsos contrários que se distribuem diferentemente em cada um. Quer dizer, a gama de diferenças é um negócio enorme. Né? Então, é impossível que Aristóteles, que foi, vamos dizer, o próprio formulador do sistema das ciências, quem criou o sistema das ciências foi Platão, mas Aristóteles é o cara que formulou e botou aquilo em ordem, não atinasse com essas distinções metodológicas elementares. Tá certo? Então, não podia haver muita diferença entre o que Aristóteles estava querendo dizer e o que os seus contemporâneos, para usar a expressão, é o Yon Jardim que pergunta. O que o Yon Jardim quis dizer com seus contemporâneos. Seus contemporâneos, a que se dirigia esse escrito, eram seus alunos, seus próprios alunos. Portanto, pessoas que ele mesmo estava treinando filosoficamente. Não podia haver uma discrepância tão grande, porque se houvesse, ela seria corrigida na aula mesmo. Não? Então, mas, de qualquer maneira, este texto da Susan Hack, ela tem, vamos dizer, o mérito de dizer que nem tudo que é evidente para um é evidente para o outro. Os exemplos são absolutamente desastrosos, tá certo? Mas, no mínimo, quando a apreensão de uma evidência se transforma numa proposição, isso é, se expressa em palavras, pode haver uma diferença de interpretação. Tá certo? E aquilo que pareceu evidente a um já não parece evidente a outro, porque ele entendeu outra coisa diferente. Né? Isto é possível. Também entra aí um outro elemento. Autoevidente não quer dizer imune à possibilidade de críticas, de análise crítica. E a crítica é feita sempre na base de uma contestação hipotética, na base do suponhamos que não fosse assim. Então, toda proposição autoevidente, ela exige, tá certo, do seu ouvinte esse tipo de análise crítica. Por exemplo, quando eu digo que o princípio de identidade não pode ter uma contraditória unívoca, como é que eu sei disso? Porque eu tentei fazer uma contraditória unívoca, senão eu não poderia ter percebido isso. Então, isso quer dizer que a necessidade de um esforço de contradição está dada, vamos dizer, no próprio conceito de proposição auto-evidente. E só quando a contradição falha repetidamente e você percebe que essa contradição não é empírica, mas que existe uma espécie de regra dentro dela, é que você diz, a proposição é auto-evidente. Mas note bem, quando você diz a proposição é auto-evidente, esta frase, tal proposição é auto-evidente, ela não é uma frase rigorosa, ela é uma metonímia. Porque o que é auto-evidente não é a proposição, é o juízo que está por trás dela. Proposição é a expressão verbal de um juízo. O juízo é o ato instantâneo no qual você concorda ou discorda de alguma coisa. Não é a sua concordância ou discordância verbal. É o ato interior de perceber veracidade ou não percebê-la ou negá-la. Então, é um ato que só pode ser cometido por um ser humano real e vivente, não por um computador. Um computador, ele só pode dar a sua concordância ou discordância segundo um programa prévio. Ou seja, não é ele que está concordando ou discordando, é o programador que meteu lá o critério de concordância ou discordância que ele repetirá, vamos dizer, ad infinitum. Tá certo? Agora, quando nós falamos de um ser humano concreto, real e vivente, então aí entra um problema sério, que é o problema que, de fato, os seres humanos não são iguais. E isso quer dizer que pode haver dois tipos de diferença. Um, no próprio ato intuitivo. Quer dizer, um ser humano pode intuir a coisa de um jeito e o outro pode intuir do outro. E segundo, pode haver uma diversidade na conversão do juízo em proposição. Ou seja, o único juízo que no seu conteúdo objetivo é idêntico, ele pode se expressar em proposições ligeiramente diferentes, ou às vezes até radicalmente diferentes. Porque aí entra o problema da interpretação. A conversão em palavras não é um processo automático. Ora, o ser humano é um bicho capaz, quando ele tem uma memória extraordinária. Ninguém sabe como funciona a memória. A memória ainda é um mistério total. Mas em cima da memória, ele tem a capacidade, vamos dizer, de articular inúmeras percepções em conceitos abstratos e de articular esses conceitos abstratos uns com os outros e de julgá-los. Pior, ele tem a capacidade de fazer isso com percepções que ele obteve, não do mundo exterior, mas nele mesmo. Por exemplo, ele percebe os seus desejos, os seus instintos, os seus temores, tá certo? As suas imaginações, etc., etc., e consegue articulá-las em conjuntos imensamente complexos, tá certo? Dos quais ele extrai um diagnóstico do seu estado presente. Onde ele percebe, por exemplo, eu estou revoltado com tal coisa, ou estou triste com aquilo, tá certo? Ou estou contra determinada coisa, tá certo? Ou simplesmente estou desorientado, não sei o que fazer. Tá certo? Ou seja, o ser humano é capaz de fazer um diagnóstico dele mesmo a partir de um quadro imensamente complexo de imagens, conceitos, proposições, etc., etc., tudo referente a ele mesmo. A diferença entre isto e qualquer coisa que um animal possa fazer é tão incomensurável que não há sequer como medi-la. Não é isto? Então, esta diferença é um dado empírico. O fato de que esta ou aquela ciência não consiga discernir a diferença entre um homem e um animal dentro do seu próprio campo específico de observação não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, se geneticamente a diferença entre um homem e um macaco é pouca, tá certo? Bom, isso significa o quê? Uma limitação da ciência genética, ou seja, ela não tem capacidade para, vamos dizer, expressar essa diferença nos seus próprios termos, ou seja, não há uma expressão genética desta diferença. Mas a diferença é um fato empírico. E se a ciência é a ciência, então, meu filho, o fato empírico ele deve predominar sobre o prestígio de cada ciência em particular. Tá certo? Então, por exemplo, o ser humano pode escrever as suas memórias. As suas memórias não consistem de mera recordação mecânica de fatos. Ela implica um juízo, uma avaliação, uma autoanálise profunda, às vezes conflituosa e contraditória. Né? Então, você veja, alguns dos escritores memorialistas mais notáveis estavam entre as pessoas mais conflituadas que existem. Por exemplo, se você pegar Jean-Jacques Rousseau, a alma do sujeito era uma confusão, era um caos, um amálgama de contradições absolutamente insolúveis. O André Gide, né, que era ao mesmo tempo, vamos dizer, um pederasta, um pedófilo, na verdade, tá certo? E um moralista protestante ao mesmo tempo. Né? Nunca deixou de ser uma coisa e nem a outra. E as duas coisas estão lá. E morreu sem solução. Então, e que talvez justamente por causa disso se sentiu obrigado a não só escrever suas memórias, escreveu vários livros de recordações, mas fez um diário, que é a coisa mais importante que ele escreveu, o diário que acompanha mais de 40 anos da sua vida, talvez por causa disto. Se a vida dele tivesse muito simples, então para que ele ia fazer o diário? É? Então, o Julian Green, né? Ou, no caso do Brasil, talvez o maior memorialista brasileiro, Pedro Nava, né? Que é um homem que escreveu um diário imenso e maravilhoso e depois estourou os miolos. Né? Se ele estourou os miolos é porque a vida não estava muito boa. Né? Então, e talvez fosse um grande memorialista por isto mesmo. Quer dizer, o ato de escrever é uma tentativa desesperada de encontrar alguma unidade, alguma coerência por trás de uma experiência na qual você não está vendo unidade nem coerência alguma. Tá certo? Então, esta operação distingue o homem dos animais numa escala assim, infinita. Tá certo? Então, o dia que vocês verem um livro de memória escrito por um orangotango, vocês me tragam, ou por uma formiga, ou por um ganso. Tá certo? Então, ora, esta capacidade de avaliar-se a si mesmo, nós sabemos que ela não é igual em todos os seres humanos. Ela é imensamente diferente. Você observa, por exemplo, pessoas que têm um senso de escrupulosidade quase obsessivo. Elas ficam se examinando o dia inteiro para ver se o que elas fizeram foi certo ou errado. Algumas praticam a confissão. Tem gente, eu conheço pessoas que vão à missa todo dia e antes elas confessam para poder comungar. Ou seja, todo dia o neguinho tem que saber quais são os pecados que ele fez na véspera. Jorge Bernanô fazia isso. Ele ia na missa, confessava e comungava todo dia. Nem por isso deixou de cometer injustiças. Então, e às vezes de cometer erros de julgamento político absolutamente monstruosos, como por exemplo a adoração que ele tinha ao general de Gaulle. Né? Hoje que nós conhecemos melhor a história do general de Gaulle, nós sabemos que o homem não era a flor que se cheirasse, mas no momento ele pareceu a Jorge Bernanô ser realmente o salvador da França. E por outro lado, nós conhecemos pessoas que são incapazes de intimamente se acusar do que quer que seja. Mais ainda, nós conhecemos pessoas que tentam ser justas no seu julgamento dos outros. Às vezes, o temor de cometer injustiça, tá certo? As leva até a ser omissas, quer dizer, elas não dão palpite porque elas têm medo de julgar errado. Se bem que, dizia Hegel, o medo de errar é, na maior parte dos casos, o medo da verdade. Então, a palavra escrupulosidade vem de uma expressão latina que significa pesar pedrinhas. Escrúpulos é umas pedrinhas, né? Então, o sujeito fica pesando pedrinha por pedrinha e, nesta meticulosidade, o seu juízo moral fica paralisado. Então, a escrupulosidade é considerada pela Igreja Católica um defeito moral. Quer dizer que você fica levando em conta tantas diferenças pequenas que você jamais chega a uma conclusão. Então, você se torna omisso, tá certo? No Brasil, isso toma a forma daquilo que eu chamei da síndrome do piu-piu. Quer dizer, o sujeito duvida daquilo que viu, então ele não pode dar uma opinião. Não é isso? Então, nós conhecemos pessoas que são, vamos dizer, tentam ser justas e algumas que são até escrupulosas. E conhecemos pessoas que são absolutamente incapazes de fazer um juízo moral a respeito de si mesmas. Então, nós conhecemos pessoas que jamais se arrependem do que quer que seja. Ora, todos os seres humanos têm um instinto de reforçar as suas opiniões com um juízo moral. Ou seja, se eu não gosto de alguém, eu não digo apenas se eu não gosto dele, eu digo que ele é mau. Ou que ele é um vigarista, ou que ele é um criminoso, ou seja, que ele é um reacionário, que ele é um anarquista, qualquer coisa, né? Que dê à minha opinião negativa o peso de um juízo moral objetivo. Nós fazemos esta operação sem nem de longe nos passar pela cabeça a ideia de examinar o caso para ver se aquilo realmente tem algum substrato objetivo ou não. Nós podemos pronunciar contra as pessoas juízos absolutamente condenatórios sem ter examinado o caso no mais mínimo que seja. Né? Eu mesmo, agora mesmo, estava ouvindo minha própria gravação que eu fiz a respeito do Rodrigo Constantino, quando ele inventou um personagem que não corresponde em mim absolutamente nada e me condena como se eu fosse esse personagem. Vocês dizem, ah, bom, mas isso já é quase psicose. Eu digo, sim, mas psicose é uma possibilidade humana, ou não? Né? Então, ninguém está livre disso. Então, ora, indivíduos que diferem tão enormemente na sua percepção de si mesmos, é possível que eles tenham o mesmo sentido de autoevidência com relação a juízo e proposicional? Absolutamente não. Então, isso quer dizer que também existem pessoas que, perante uma verdade inegável, elas cedem facilmente. E existem outras pessoas que são insensíveis ou hostis à verdade auto-evidente. Pior, pessoas que vão negá-la com tanto mais veemência quanto mais auto-evidente ela for. Pergunto eu, quem são essas pessoas que se esforçam para criar um critério puramente lógico de autoevidência ou de ausência de autoevidência? Quem são essas pessoas que se esforçam por tratar esse problema epistemológico que tem implicações morais tão profundas e sérias num problema puramente lógico que possa, por assim dizer, ser resolvido por computador? É? São pessoas nas quais o senso de autoevidência não funciona muito bem. Então, pessoas que estão em dúvida quanto ao seu próprio senso de autoevidência e que, ao ter uma sensação, um sentimento de evidência, se colocam imediatamente em posição de rejeição crítica. Ora, a mente que faz isso, ela está colocando a si própria acima da evidência. Por exemplo, se eu expresso o princípio de identidade, que uma coisa é ela mesma e não outra, Então, em geral, a mente humana cede imediatamente a isto. Mas nós podemos nos colocar numa posição de distanciamento crítico. Ao colocarmos nesta posição, existem duas atitudes possíveis. A atitude experimental de quem, sabendo que a autoevidência é autoevidente, né, busca apenas uma expressão lógica dessa necessidade, dessa evidência, que é exatamente o que eu fiz com o meu critério, ou o sujeito que se coloca perante aquilo com um distanciamento crítico real. Ou seja, ele duvida realmente disto. Nesse instante, ele está colocando a sua mente, a sua subjetividade, acima da autoevidência. Ou seja, eu tenho em mim um princípio de certeza superior ao do princípio de identidade. Então, agora você imagina se a pessoa é capaz, vamos dizer, desta espécie de indiferença, ou desta frieza perante um juízo autoevidente. Imagina se essa pessoa não terá a mesma reação de distanciamento, de frieza perante os imperativos de ordem moral. Então, a maior parte das pessoas, como eu disse, tem esta capacidade de autorreflexão, tá certo? Bastante desenvolvida, capaz de articular a sua experiência interna em imensos, vamos dizer, complexos de representações e conceitos e fazer um juízo a respeito de si mesmo. E dizer, por exemplo, eu fui injusto com fulano, tá certo? Ou eu menti para fulaninha, não é isso? Eu, por exemplo, sei lá, enganei minha mulher, tá certo? Ou fui injusto com meu filho. Todos nós temos isto. Algumas pessoas não têm. Então, entre elas e estes imperativos morais interiores, se estabelece uma distância crítica, uma frieza intelectual que os afasta infinitamente daquela experiência intuitiva inicial. E se vocês lerem, vamos dizer, a segunda carta de São Pedro, que está na Bíblia, ele diz que no fim dos tempos essas pessoas se multiplicariam, haveria muitas pessoas que se distanciavam de si mesmas. Olha, vamos dizer, é evidente que muitos problemas da vida contemporânea que nós observamos com nossos próprios olhos já têm o seu princípio de solução dado, tá certo? Em livros proféticos ou sapienciais ou obras de filosofia de 2.000 anos, 5.000 anos atrás. E esta é a diferença, vamos dizer, entre esses livros e as obras filosóficas da tradição moderna. Por exemplo, eu considero um negócio gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo, que as pessoas, quando leem, por exemplo, Platão e Thomas Hobbes e dizem são os grandes filósofos, como se fossem, né, dois membros da mesma espécie. Não são. Quer dizer, Hobbes pode ser até um filósofo interessante, mas ele não é um grande filósofo do tamanho de Platão e Aristóteles. Muito menos é um sábio inspirado por Deus. É apenas um sujeito com algum talento, que tem algumas ideias. Do mesmo modo, Kant ou Nietzsche. Então, isto quer dizer que existem livros antigos de ordem ou sapiencial ou filosófica, no qual nós podemos continuar nos inspirando, porque mesmo quando parece estar errado superficialmente, eles não estão nos dando soluções que são válidas, por assim dizer, eternamente. E esta coisa de que no fim dos tempos aparecerão homens que se distanciaram de si mesmos, que se divorciaram de si mesmos, É, evidentemente, uma antevisão profética do fenômeno da psicopatia que se espalhou pela sociedade de uma maneira avassaladora nos últimos 2 séculos e principalmente nas últimas décadas. Então, esta, vamos dizer, essa conduta, esta personalidade psicopática, ela primeiro consegue ter uma distância infinita em relação ao seu mundo interior. Ou seja, ela não sente do mesmo modo que o outro. O que quer dizer que o seu aparato instintivo, está construído de uma maneira diferente do dos outros. Note bem, nós podemos ter muitas diferenças que são criadas, vamos dizer, pela educação, pela cultura, pela diversidade grupal, étnica, etc., etc., etc., tá certo? Essas diferenças são, em última análise, todas elas arbitráveis pelo exame racional. Porém, quando o aparato instintivo do sujeito, ou seja, a base perceptiva mais elementar, é diferente da sua, a análise racional, a palavra, ou, vamos dizer, o discurso persuasivo, por mais persuasivo que seja, é absolutamente impotente. Não há discurso que faça o sujeito perceber uma coisa se ele não tem o aparato instintivo para percebê-la. E quando eu falo desse, vamos dizer, deste exame interior que todos os seres humanos fazem, ele é baseado, vamos dizer, ele tem um fundamento instintivo que é dado, vamos dizer, no próprio nível perceptivo. Quer dizer, ele percebe certas coisas e não pode negar que percebeu. Ele sente certas coisas e não pode negar que percebeu. É claro que a sua memória e a sua elaboração racional da coisa podem ser afetadas por fatores culturais diversificados, ou seja, pessoas que às vezes que tiveram substantivamente a mesma experiência em culturas diferentes podem representá-la mentalmente de maneira diferente, mas há sempre a possibilidade da conversão de uma coisa na outra. Não é isso? Senão, todos os livros da humanidade, fora da nossa cultura imediata, senão seriam incompreensíveis. Não é isso? Então, Karl Marx, por exemplo, ele perguntava como é possível que, passado tanto tempo, as peças de Sófocles ou Ésquilo, né, ainda nos comovam. Tá certo? Não, elas nos comovem justamente naquele ponto que não depende da diversidade de culturas, mas que se funda na universalidade do aparato instintivo. Então, problemas, por exemplo, e os problemas da culpa humana, sobretudo culpa muito profunda, culpa muito grande, tá certo? Eles aparecem de maneira idêntica em várias culturas. A representação pode ser um pouco diferente, mas você vai ver que estão sempre falando da mesma coisa. Então, você. Se, por exemplo, os personagens de Sófocles e Ésquilo fossem incapazes de sentir culpa, as suas peças seriam impossíveis. Porque, em geral, elas giram em torno desse problema da culpa e da inocência. Não é isso? Então, isso quer dizer que Ésquilo, Sófocles ou Eurípides entendiam os seus personagens como seres humanos normais, capacitados a fazer essa representação interior de si mesmo e sentir culpa. Mesmo quando, às vezes, objetivamente, não fossem tão culpados assim. Agora, vocês imaginem o confronto entre um indivíduo incapaz de sentir culpa e o outro capaz de sentir culpa. O primeiro vai levar uma vantagem enorme, porque justamente por ter entre a sua percepção de culpa e o julgamento efetivo que ele faz, essa distância, esta frieza, vamos dizer, esse abismo de indiferença, ele sabe como funciona o mecanismo da culpa. Que ele não vivencia como experiência dele, mas que na mente dele em vez de ser um sentimento imediato percebido por intuição dentro do seu universo interior, é percebido como uma longa dedução lógica. Então, ele não sente a culpa, mas ele compreende o mecanismo, a estrutura lógica embutida no mecanismo da culpa. Aquilo que para nós é um sentimento imediato, para ele é uma longa dedução. Dedução que pode ser altamente discutível. É muito interessante você ler a peça do Eugênio Corti, Processo e Morte de Stalin, onde, eu acho que eu já comentei isso, se não foi aqui, foi num programa, a história é a seguinte: Stalin decide dar cabo de meia dúzia de seus colaboradores, como aliás era do seu costume, né? Os ministros de Stalin, né, tinham um prazo de duração relativamente curto. E ele decide dar cabo de mais meia dúzia. E os convida para um encontro na sua casa de campo, onde os seus guardas já estão prontos para pegar os desgraçados e matá-los. Acontece que eles ficam sabendo disso, né? Alguém canta a bola para eles e eles decidem virar a mesa. Então eles levam mais guardas, prendem os guardas de Stalin e prendem o próprio Stalin e decidem improvisar um julgamento de Stalin. E no julgamento Stalin discute com eles e prova que tudo o que ele fez não foi nada arbitrário, mas foi a simples aplicação lógica, racional e inevitável dos princípios do marxismo-leninismo. E eles não têm o que objetar, tá certo? Mas eles decidem matar o Stalin assim mesmo. Então, quer dizer, eles não sabem por quê. Falam, olha, ele ganhou a discussão, mas vai morrer por causa disso mesmo. Então, você vê que os argumentos de Stalin são realmente perfeitos. Ali, embora a peça seja curtinha, a linha de argumentação dele, né, é perfeita, mas essa linha de argumentação seria impossível se Stalin fosse por um momento só abalado pelo sentimento de culpa. Não, ele não tem nenhum sentimento de culpa. Ele tem a certeza absoluta, aquilo que em inglês chama self-righteousness, quer dizer, aquele sentimento de que eu estou sempre absolutamente certo. É claro, o indivíduo que é capaz até de botar o princípio de identidade em dúvida, que se coloca acima do princípio de identidade, não é isso? Então, ele está acima de tudo. E os imperativos morais, para ele, não significam nada mais do que um silogismo a mais dentro de uma cadeia dedutiva, que poderia ser montada de outra maneira. Ao contrário, o ser humano normal terá aquele sentimento que foi expresso por Schelling. Ele dizia: quando falarem do princípio de identidade, falem com o maior respeito, porque o princípio de identidade é Deus. Então, Schelling tinha, perante o princípio de identidade, aquele sentimento, vamos dizer, de total rendição. Quer dizer, eu não posso contra isso. Isso é infinitamente superior a mim. E até para eu estar pensando isso, eu me apoio no princípio de identidade. Se não houvesse o princípio de identidade, nem eu mesmo estaria aqui. Tá certo? Mas, se até o princípio de identidade pode ser posto entre parênteses e você pode cavar entre você e ele uma distância infinita, como se ele fosse apenas uma proposição qualquer, por que que você não poderá fazer o mesmo com imperativos morais, que afinal de contas não chegam a você como evidências externas e universais, mas que dependem da sua memória e dependem da sua maneira de narrar os acontecimentos? Ou seja, você tem muito mais flexibilidade para lidar com essas memórias do que para lidar com o princípio de identidade. Tá certo? Então, existem pessoas cujo aparato instintivo é diferente do nosso. Eles não são diferentes porque têm uma ideia diferente, ou porque têm uma cultura diferente, ou porque receberam uma educação diferente, mas porque a sua base instintiva, corporal, neurológica, é diferente da nossa. E coisas que nós percebemos e sentimos, eles não percebem e não sentem. Esses são chamados psicopatas. E, de fato, o número de psicopatas em circulação na sociedade aumentou muito nos últimos tempos. Então, isto significa o seguinte: o psicopata, ele não sente culpa, mas por isso mesmo ele tem uma facilidade enorme em gerar culpa, em fazer os outros se sentirem culpados. E num confronto, a pessoa normal que sente culpa está em imensa desvantagem, porque ela acabará confessando os seus erros, mesmo que não sejam tão grandes quanto aqueles dos quais ele está sendo acusado, ele acabará por admitir, mesmo para se defender. Ele dirá: bom, eu não fiz tudo isso de que você está me acusando, mas eu fiz isto e mais aquilo. Instantaneamente ele está colocado em desvantagem e ele se tornará o objeto da execração pública. Enquanto o seu acusador, que é um psicopata, uma mente criminal, sairá limpo. Uma conclusão que eu tiro facilmente é que todos os movimentos de inculpação do mundo são liderados por psicopatas. Por quê? Uma pessoa que sente culpa normalmente, ela modera o seu discurso de acusação a um outro. Porque ela teme cometer injustiça. Tá certo? Então, mas você vai acusar alguém de alguma coisa, você toma o cuidado de não acusá-la de uma outra. Então, você dizer, por exemplo, que o indivíduo é um psicopata, tá certo? Implica automaticamente que o nosso critério de julgamento moral dessas pessoas terá de ser diferente daquele que você usa para julgar outras pessoas. O psicopata é evidentemente um indivíduo mau, mas ele não pode ser bom. Ele não tem a possibilidade de ser bom, porque não tem o sentimento moral. Isto significa que o nosso diagnóstico de psicopatia, claro que ele pode ser acompanhado, num primeiro momento, de um sentimento de horror. Tá certo? Mas esse sentimento é enganoso. Porque se você está lidando com um fenômeno de ordem natural, de ordem psicobiológica, por assim dizer, então nós temos que concordar que a pessoa que não tem sentimento moral, ela está colocada fora da possibilidade de ser julgada moralmente. É assim como, por exemplo, se você é mordido por uma cobra. Eu nunca fui mordido, mas uma cobra tentou morder. Um dia que nós pegamos uma cobra aqui no jardim, e depois o Pedro abateu a tiros, eu pisei no rabo da cobra para impedir que ela fugisse, e ela imediatamente voltou a boca aberta para a minha perna para me morder. Eu literalmente tirei a perna fora, né, e o Pedro estava com a espingarda, eu já disse para ele atirar nela, e ela atirou. Mas eu não fiquei com raiva da cobra. Não é isto? Então, do mesmo modo, quando um cavalo me derrubou, eu não fiquei com raiva do cavalo. Né? Então, ou se você for mordido por um cachorro, uma vez eu fui atacado por um cão de fila, e eu me lembro, não dava tempo de eu fugir, então o que que eu fiz? Falei: bom, alguma coisa ele vai me morder. Então eu fiz um negócio com ele. Digo: ó, eu dou para você o meu braço esquerdo, você vai morder o meu braço esquerdo. E enquanto isso, enquanto você está ocupado com o braço esquerdo, eu vou arrancar as suas duas bolas. E eu acho que ele percebeu o meu raciocínio e pensou um pouco, falou: não está valendo a pena, virou as coisas e foi embora. Então, mas eu não fiquei com raiva dele em nenhum momento. Com medo eu fiquei, evidentemente, mas com raiva não, era uma mera questão prática. E essa questão dos psicopatas você tem que encarar exatamente assim. É questão de saúde pública, meu Deus do céu. Não adianta você ficar com raiva, você pode, claro, você pode ter um certo horror. ter horror, do mesmo modo que, né? Eu me lembro que se você vê, sei lá, um leproso na rua, isso não existe mais no Brasil, no Ocidente, mas na Romênia ainda existe. Né? Então, exemplo do, vamos dizer, do sucesso do socialismo. Né? Tem leproso andando na rua. Você fica com horror, mas se não vai ficar com raiva do coitado. Não é isso? Então, o psicopata é a mesma coisa. Ele tem que ser removido e colocado numa posição no qual ele não possa interferir nem na política, nem na sociedade, nem na educação, e muitíssimo menos na vida intelectual, que, no fim das contas, é o que vai determinar todo o resto. Então, esta capacidade, vamos dizer, para o juízo moral, que vem junto com o sentimento de autoevidência, é uma capacidade natural do ser humano. E a pessoa que é destituída dela, ela, justamente por ser destituída, ela desenvolve em compensação uma capacidade de raciocínio extraordinária, porque aquilo que para você é um sentimento imediato, uma percepção da realidade, para ele é apenas uma série de silogismos. É uma hipótese. É? Então, por exemplo, se eu cometo uma cachorrada, que eu já cometi inúmeras, não é isso? Por exemplo, na minha remota juventude, o número de moças às quais eu fiz promessas maravilhosas, etc., etc., e depois dei no pé. Né? Eu fiz isso. Eu instantaneamente sabia que era uma cachorrada. Tá certo? Algumas eu pedi desculpa, mas esperei alguns anos para pedir desculpa, porque eu era covarde demais para chegar na mesma hora e dizer, olha, isso aqui que eu estou fazendo é pura sacanagem, desculpa a vergonha que eu passei. Não, eu esperava passar uns anos para amortecer o negócio. Mas por que esperava uns anos? Porque eu sentia a culpa, eu sentia a vergonha. Né? Não é isto? E todos nós sentimos isto. Ora, isso quer dizer que essa vergonha não foi uma hipótese que me passou pela cabeça. Ela era um fato imediato da minha experiência interior. Ela é um dado para mim. Mas supões que eu transformasse isso numa mera hipótese. Então eu poderia manipular aquilo logicamente. Né? E, evidentemente, uma hipótese não vem acompanhada nem daquele sentimento de realidade, o sentimento de evidência, não vem nada, é apenas um pensamento. Como uma equação no meio de um cálculo enorme. Né? Então, o indivíduo que não tem esse sentimento imediato, por isto mesmo, ele tem uma maior capacidade de raciocínio a respeito dessas coisas. E tendo a maior capacidade de raciocínio, então ele tem, evidentemente, a maior capacidade de manipular o sentimento de culpa naqueles que ele sabe que tem o sentimento de culpa. Então, os movimentos de inculpação geralmente são liderados por psicopatas. Por quê? Porque eles revelam uma capacidade enorme de fazer o outro sentir culpa, mesmo quando o outro não tem. Por exemplo, você vê, depois da Segunda Guerra, então houve, evidentemente, uma revolta quando passou aqueles filmes, né, que as tropas lá do Eisenhower chegaram nos campos de concentração. Né, não em Auschwitz foram os russos, mas eles chegaram no não sei que campo de concentração chegaram. E passaram aqueles filmes que vinham aquelas pessoas pesando 23 quilos, homens de 1,80 m pesando 23 quilos, né, pilhas de cadáveres. Tal. É claro que você fica chocado, você fica revoltado e diz, alguém tem que pagar por isso. Nós não podemos deixar essas camadas em circulação, senão eles vão fazer de novo. Pô, né? Porém, depois disto, houve gente que fez o diabo para continuar culpando os alemães, alemães que tinham nascido 10 ou 20 anos depois da guerra, que nem sabiam que raio de coisa era nazismo. É? Teve gente que fez isso. Eu digo, claro que é um psicopata. É? Claro que faz isso é um psicopata. Porque o senso de justiça é sempre acompanhado do impulso de separar a culpa da inocência e não misturar uma coisa com outra. Quer dizer, você querer fazer justiça, punir o culpado, só é legítimo se na mesma medida você tem, vamos dizer, o impulso de preservar o inocente. Hã? E, senão você entra naquele raciocínio do lobo da fábula. Se não foi você, foi seu pai. Se não foi seu pai, foi seu avô. Então eu vou matar você do mesmo jeito. Então, Por outro lado, você vê que o povo alemão introjetou a culpa e indiretamente eles se sentem culpados até hoje, o que prova que não é um povo de psicopatas. E se não é um povo de psicopatas, então significa o seguinte: mesmo os animais que estavam vivos na época que aqueles crimes hediondos se cometiam, não eram pessoas más como os agentes daqueles crimes, né? Então, você era um povo como qualquer outro, né? E, evidentemente, um povo de trouxa, tá certo? E subserviente como todos os povos em geral. Em qualquer nação, o número de pessoas que se rebelam contra a tirania é sempre pequeno. Então, e mais ainda, a maioria realmente não sabia, porque eu li nos depoimentos dos soldados americanos que eles descobriram um campo de concentração no lugar e tinha uma cidade que ficava ali, sei lá, uns 10 quilômetros dali. E quando eles descobriram tudo de horror que se passava ali, eles pegaram a população da cidade e obrigaram a ver aquilo. A maioria, evidentemente, não sabia de nada, nunca tinha entrado no campo. Você acha que o campo era que nem um estádio de futebol, que você paga o ingresso e entra? Não, o negócio era o hiper secreto, né? E eles imediatamente, eles sentiam culpa por algo que eles não tinham feito. Ver, o senso moral do ser humano chega a este ponto, de você sentir culpa pelo que outros fizeram e sentir culpa pelo que os seus inimigos fizeram. Isso é normal no ser humano. Quer dizer, o horror é tanto que eu mesmo me sinto culpado do que um outro fez e até do que ele fez contra mim. Na verdade, esse sentimento é um dos sentimentos que mais me acompanham. Né? A pessoa inventa fantasias estúpidas a meu respeito, eu sinto vergonha por eles. E é normal no ser humano. Mas, será o caso de pensar, será que todos sentem vergonha? Bom, alguns sentem, porque passado alguns anos, às vezes me escreve desculpa, que eu falei contra você, eu estava inventando coisa. Muita gente já fez isso. Outros não fazem, porque não sentem isso. E eu não estou falando de crimes hediondos, eu estou apenas falando de uma fofoca, de inventar uma historinha contra o sujeito, né? Então, o normal é você se sentir culpado mesmo quando você mente involuntariamente. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma conferência no Instituto de História e Geografia Militar e mencionei que no dia 31 de março de 1964 houve pouquíssima violência. Só houve um caso de um estudante que disparou inadvertidamente no seu colega. E daí eu mencionei o caso do líder comunista Gregório Bezerra, que tinha sido torturado no Nordeste por uns militares, né? E mencionei o comandante lá daquele quartel, etc., como culpado desta coisa, né? O Gregório Bezerra era um homem velho e eles arrastaram pela rua dando pedrada, chicotada, porrada, quase mataram o sujeito. E expliquei aquilo. Quando terminou, chega um velhinho para mim e diz: sabe quem era esse oficial que você está falando? Era eu. E agora eu vou te mostrar aqui a verdade. Daí me levou no escritório dele e mostrou cartas dos familiares do Gregório Bezerra agradecendo ele por ter salvado a vida do Gregório Bezerra. Ele disse o seguinte: eu era o comandante do quartel. E trouxeram o Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra tinha sido meu sargento, eu tinha sido comandante dele. Então era a pessoa que eu gostava, né? E deixei lá o Gregório Bezerra, né, guardado ali, porque até para preservá-lo. Daí eu saí para almoçar. Na hora que eu saí para almoçar, tem um bando de arruaceiros invadiu o quartel, levaram o cara para a rua e começaram a bater nele. Quando eu voltei, me avisaram, eu peguei o jipe, saí, encontrei lá a Márcia Ignara batendo no cara. Eu mesmo puxei o meu revólver, expulsei todo mundo, peguei o Gregório Bezerra e levei ele embora e ofereci para ele: olha, se você quiser se mandar, você se manda, você está entendendo? E o Gregório Bezerra falou: não, eu prefiro ficar na cadeia porque lá eles não me pegam. Essa era a história contada pelos familiares do Gregório Bezerra agradecendo aquele oficial. A hora que o cara falou isso, bicho, eu queria enfiar minha cabeça na privada e puxar a descarga. Eu não tinha querido mentir contra o cara, eu estava ciente que eu estava falando a verdade, mas A gente sente a vergonha como se tivesse mentido. Isso é a reação normal do ser humano. Só que alguns não têm essa reação normal. Ora, agora imagine o número dessas pessoas que estão metidas em discussão filosófica, e que querem dar um tratamento puramente lógico a essas questões, porque esse tratamento lógico os preserva daquele sentimento de rendição, tal como descrito por Schelling. Então, isso quer dizer, a filosofia também é uma área de atuação de psicopatas perigosos. Então, eu considero que Bertrand Russell era um deles. Por que é que eu digo isso? Bertrand Russell teve uma época da vida dele que ele era anticomunista. E ele era tão anticomunista que ele pregava um bombardeio atômico preventivo da União Soviética, né? Ou seja, extermínio em massa. Você vai matar tudo quanto é russo por causa do que Stalin ou Lenin fizeram. Ele defendia isto. Depois ele mudou de lado. E do outro lado também cometeu tantas injustiças, tantas aberrações quanto essa. E este indivíduo, tem até uma gravação dele no YouTube, onde a pessoa pergunta: por que você não é cristão? Ele disse: eu examinei todos os argumentos cristãos e eles não me convenceram. Ou seja, o cristianismo para ele era matéria de argumento. Transpunha a questão da experiência pessoal concreta para o nível da pura argumentação lógica. Ora, você passar da esfera da experiência direta humana para a da lógica, às vezes é uma maneira de você se preservar de enganos. Quer dizer, você não quer que o seu julgamento seja deformado por sentimentos ou paixões subjetivas, então você transfere para a esfera da lógica. Porém, nessa transferência, você tem de preservar a integridade dos dados de experiência, em vez de substituí-los pela mera discussão lógica, que é exatamente o que faz o Bertrand Russell. Então, nós sabemos, por exemplo, que quaisquer argumentos em defesa do cristianismo são um produto ex post facto. Um produto posterior, às vezes, de séculos. Porque se você lê o Evangelho de alto a baixo, não tem um único argumento ali, né? Tem apenas a narrativa de fatos. Então, você pode duvidar de todos aqueles fatos? É impossível. Você pode duvidar de alguns, mas não de todos. Você vai ter, sempre ter que preservar alguns fatos. E, mais ainda, como você os entende? Como você os apreende? O que o Evangelho diz é o seguinte: é que o Verbo divino, quer dizer, a inteligência divina, o pensamento divino, se encarna em forma humana, vive entre os seres humanos e é sacrificado e morre para que Deus Pai não castigue a humanidade inteira. Esta é a história, tal como está contada. Você é capaz de imaginar isto? Se você não imagina, quer dizer que você não entendeu a história. Porque se você assiste uma peça de teatro, você tem que imaginar e sentir aquilo. Você não precisa acreditar inteiramente. Mas se você não tem a emoção correspondente aos fatos apresentados e narrados, você não entende a narrativa. Então, uma narrativa que apresenta, vamos dizer, esta hipótese ou esta oferta do perdão universal através daquele mesmo que sofre o impacto da maldade, é algo que só pode ser compreendido por quem tem uma imaginação suficiente para imaginar uma dose de bondade, no mínimo superior à sua própria. Por exemplo, não creio que alguém possa entender a narrativa do Evangelho sem fazer a si próprio esta pergunta: eu ofereceria a minha vida em holocausto, em sacrifício, para a salvação daqueles mesmos que me mataram? Faça esta pergunta e você verá que isto é uma bondade que não está ao alcance de qualquer um. O nosso instinto diz ao contrário, para sacanear o fulano o mais rápido que você possa, antes que ele te mate. Não é isto? Então, o simples fato de você tentar imaginar isto já tem um efeito transfigurante sobre você, ainda que você não acredite na história. Deu? Peraí, agora como que eu vou transformar isso numa proposição, num argumento e discutir o argumento? Bom, eu posso até fazer isso, desde que eu preserve a integridade da experiência que foi apresentada. Assim como, por exemplo, eu posso assistir uma peça de teatro. Vamos supor, você assiste o Ray Lear. E ali lhe apresenta a história de um pai generoso, tá certo? E de um homem, vamos dizer, sem muita ambição, porque no auge do poder ele desiste, ele abdica do seu reino para entregá-lo às suas três filhas. E conserva apenas uma guarda, uns 100 homens armados, para acompanhá-lo, de modo que ele possa viajar de um lado para o outro. Isso é tudo o que ele quer na vida. E ele é traído por duas das filhas, tá certo? E é tão perseguido que ele acaba virando um mendigo, tá certo? E sofre tanto, tanto, tanto que fica louco. Tá certo? Eu digo, bom, transforme isso num conjunto de proposições e disputa. Se você só vai fazer isso, se você não entendeu a peça absolutamente. Então, eu digo, até uma obra de pura imaginação não admite ser transposta em simples argumentos e discutida como tal. No mínimo, você tem que entender que na transposição quase tudo se perdeu. E que ao refutar os argumentos, entre aspas, você não refutou a veracidade psicológica da peça. Isso quer dizer que um indivíduo que conhecesse de cor e salteado os argumentos da cristandade ainda não conheceria o cristianismo. Porque não foi capaz de vivenciar em imaginação a narrativa originária. Então, você veja, existem ateus, como por exemplo Ernest Renan. Ele nunca acreditou numa palavra dos evangelhos. Ele achava que era uma história imaginária. Mas ele ficava comovido. Então, mesmo ao negar, com argumentos que hoje estão impugnados, a veracidade, pelo menos, de certos capítulos da narrativa evangélica, ele continuava reconhecendo o seu valor pedagógico e moral. Mas Bertrand Russell não. Ele consegue ter uma distância infinita em relação a isso. Absoluta frieza. E esta frieza é apresentada como se fosse uma precaução científica altamente respeitável, quando ela é a total deformação da experiência do qual está falando. Este é um sinal de psicopatia muito grave. Então, quando Aristóteles recomenda que não haja discussão, não haja debate com aquele que não compreende, não conhece ou não respeita os princípios, ele evidentemente não estava prevendo o caso extremo da psicopatia. Porém, esta advertência dele é ainda muito mais necessária e urgente quando nós sabemos que nós podemos nos confrontar com psicopatas no governo, na universidade, na política, na educação, na igreja, tá certo? Em toda parte. E que sabemos que uma das maneiras mais fáceis de reconhecer é isto, é ver se este indivíduo sente culpa e se ao mesmo tempo ele tem uma habilidade especial em fazer o outro sentir culpa. Use esses dois critérios e você vai ver, né? Tem até aquela psicóloga, esqueci o nome dela, você lembra? Ana Beatriz Barbosa, que botou lá um vídeo no YouTube muitíssimo interessante a respeito de psicopatas. Então esse fator psicopatia ele tem que ser levado em conta na discussão desse problema da autoevidência. Então, longe de ser um problema que pode ter uma solução lógica, ele tem uma ramificação psicológica absolutamente indispensável. Tá? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem. Então vamos lá. Temos aqui algumas perguntas interessantes, como sempre. Que o Carlos Rabelo pergunta o seguinte: estive lendo o seu texto da tripla intuição e fiz algumas observações. Então, primeiro, ele mais ou menos ele repete o raciocínio da tripla intuição: eu vejo as coisas do mundo, mas só as vejo quando a luz está presente. Quando a luz está ausente, há apenas trevas e eu nada vejo. Portanto, quando vejo, estou ciente de que tenho a potência de ver, mas também estou ciente de que é a presença da luz que põe em ato essa potência. Portanto, na visão tem uma intuição tripla, a do ato de ver, a da fonte de luz e a de uma relação de causa e efeito entre a presença da luz e o ato de ver. Até aí ele está acompanhando o meu raciocínio, agora ele acrescenta alguma coisa. No entanto, me parece que ainda a noção de que vemos um objeto que não é a luz, mas que foi tornado visível por ela, e de que ela, portanto, é o meio que permite a nossa visão das coisas. Mas, embora vejamos a luz, não a vemos de forma homogênea. Vemos a forma luminosa e a luz refletida pelos objetos, e então essa substância, que na fonte se mostra tão homogênea, na reflexão assume um sem número de diferenciações, que na verdade são as diferenciações dos próprios objetos que ela reflete. Sabemos, portanto, que tudo o que vemos através da luz, vemos através da luz, e que ela, embora sendo o que possibilita a visão, atua, na verdade, como um meio intermediário entre nós e todas as coisas. Não seria, então, o caso de dizer que é uma intuição quádrupla? Absolutamente perfeito, parabéns pelas suas observações. Quer dizer, você está, vamos dizer, aprofundando aquelas observações que eu fiz desse texto da tripla intuição, que, embora seja um dos textos mais mal escritos que eu já produzi, porque foi um rascunho para a aula apenas, eu acho que é uma das coisas que são importantes para as pessoas entenderem a natureza do meu pensamento. Quando eu falo, por exemplo, em intuicionismo radical, muitas pessoas interpretam isso no sentido fenomenologista ou até gnóstico, quando eu estou dizendo uma coisa elementar, que Aristóteles já dizia, não existe propriamente o conhecimento racional. Quer dizer, todo conhecimento é de ordem empírica. O racional é apenas a estruturação que você dá a isto. Mais ainda, a estruturação, o raciocínio, se você faz uma sequência de silogismos, né? Pá, pá, pá, pá, pá, dá a impressão que você está operando num nível puramente lógico-racional sem o elemento intuitivo. Mas isso é impossível, porque a forma e o conteúdo do raciocínio tem de perseverar na sua memória. E como é que você as percebe? Você percebe um raciocínio através de outro raciocínio, através de outro, ou não? Ou a própria forma do raciocínio é apreendida intuitivamente? Hã? Se não aprender intuitivamente a forma do raciocínio, não há raciocínio. Portanto, até o raciocínio, a simples existência da possibilidade de raciocínio depende do elemento intuitivo, que é uma coisa que já está na demonstração do Kurt Gödel. O que Kurt Gödel demonstra é o seguinte: todo raciocínio subentende algum elemento intuitivo que o próprio raciocínio não pode fundamentar. Isso é uma coisa básica. Então, eu considero que o intuicionismo radical é uma coisa absolutamente certa, comprovada, que, bom, pode discutir, pode tentar provar, mas não é auto-evidente, mas eu acho ainda bastante certo. E este negócio da tripla intuição, eu fiz justamente no intuito de fundamentar esse intuicionismo radical, ao qual eu voltarei em outras aulas. Mas, qualquer que seja o caso, Carlos Rabelo, parabéns pela sua acuidade. É claro que há, vamos dizer, não só uma intuição quádrupla, mas isto prossegue. Esse processo, ele não fica limitado àquela. Eu pus a tripla só para dizer o número mínimo de elementos em que aquilo se compõe. Mas não quer dizer que não tenha outros. E você pode estender isso e pode daí tirar toda, vamos dizer, uma fenomenologia da percepção. Então, quer dizer, outra coisa, note bem que ele leu o meu texto como é para ler, embora o texto seja muito ruim, né? Ele cotejou o texto com a sua experiência real. Então, é este o negócio da filosofia. A filosofia, como se vê desde Sócrates, ela apela ao testemunho do ouvinte, partindo do princípio de que o ouvinte tem autoconsciência, inclusive autoconsciência moral, portanto, não é nem um psicopata e nem uma pessoa insensível e ignorante. Tá certo? E, vamos dizer, é só neste nível que você encontra, então, vamos dizer, a evidência. Não apenas a autoevidência, mas toda e qualquer evidência. Tá certo? Depende, vamos dizer, desta experiência interior e da sua confissão sincera. Então, parabéns. Carlos Lopes pergunta: gostaria de saber a diferença entre a fenomenologia do espírito de Hegel para a fenomenologia de Husserl. Aí é apenas uma coincidência de nome. Porque fenômeno vem do grego phainos, tá, quer dizer aparecer, quer dizer, é o modo de apresentação ou de, como é que se diz, de revelação ou de aparecimento de alguma coisa. Porém, quando Hegel usa a palavra fenomenologia, ele quer dizer o processo integral do aparecimento do espírito divino na história. Então, ele usa a história como campo de manifestação e de autorreconhecimento do espírito divino. Então, a fenomenologia é, por assim dizer, o conjunto da fenomenalidade, é tudo o que acontece sendo visto como uma auto-manifestação do Espírito Divino. Edmund Husserl usa a mesma palavra, mas num sentido infinitamente mais modesto. Quando ele diz a fenomenologia de Husserl, ela é uma arte ou uma técnica de você descrever qualquer objeto de experiência tal como ele se apresenta. Ou seja, longe de pretender, né, explicar a totalidade do fenômeno universal, ao contrário, ele está interessado em como é que a gente descreve um fenomeninho, qualquer fenômeno, né? Então, por exemplo, pode ser uma coisa de uma modéstia extraordinária, quando você lá se sente uma coceira. Como é que ela se apresenta para você, né? Qual é a diferença, por exemplo, entre a maneira de você sentir que você tem uma coceira e sentir que você está triste? Né? Como é que você sabe disso? Por onde lhe chegou essa informação? Então, o Husserl desenvolve uma técnica maravilhosa, maravilhosa, para descrever como essas coisas chegam ao nosso conhecimento e como elas se apresentam. Note bem, ele é tão modesto que ele coloca entre parênteses até a coisa de saber se a impressão é verdadeira ou falsa. Ele só quer descrever o objeto tal como ele realmente se apresenta a nós, ou seja, o modo de apresentação dos diferentes objetos. O tempo mostrou que essa técnica servia para tudo, que você podia, vamos dizer, usar a fenomenologia para a descrição de qualquer coisa. As conclusões filosóficas finais que Edmund Husserl acaba tirando são de duas ordens. Ele primeiro, vamos dizer, no livro Ideias para uma Fenomenologia Pura, ele tira daí uma filosofia de tipo idealística centrada na consciência. Esta parte foi muito contestada, né, sobretudo pelo Leszek Kolakowski, o filósofo polonês. Ele escreveu um livrinho que derruba completamente essa construção do Husserl. E tem uma segunda parte, que é uma segunda ordem de conclusões que ele tirou, que vai de tipo histórico-cultural. Quando é a partir do exame do fenômeno da matematização do universo pelas ciências físicas na Idade Moderna, que já é um trabalho muito mais sério e de consequências de muito mais longo alcance. Na modernidade, todo mundo deve alguma coisa a Edmund Husserl. Todas as escolas mais disparatadas. Tá, né? Então, até o pessoal do desconstrucionismo, do estruturalismo, deve algum negócio para ele. Então, a grande contribuição do Husserl é, sobretudo, essa de ordem técnica. Né? Vamos dizer, em vez de. Ele tirou a filosofia da discussão de ideias gerais e, como diz ele, voltou para as coisas mesmas. Tudo Sachen selbst. Quer dizer, do que nós estamos falando? Cadê este objeto? A verdade é que o problema é que a técnica para a descrição da experiência concreta e do objeto concreto que se apresenta, ela é altamente abstrata. Você tem que desenvolver um vocabulário enormemente abstrato para você poder descrever a experiência mais concreta que existe. Então, a leitura dos livros do Husserl, Às vezes é um negócio absolutamente desesperador, porque é de uma minúcia. Por exemplo, quando ele quer descrever o elemento de antecipação que existe numa percepção, para fazer isso, ele escreve 500 páginas, só para descrever isto aqui. Ele não está criando uma teoria, ele não está fazendo uma interpretação filosófica do universo, ele está simplesmente descrevendo coisas que acontecem. Depois que você pega o vocabulário dele, se acostuma com o jeitão dele, aquilo é uma maravilha. Ainda que as conclusões filosóficas sejam erradas, ou ainda que os discípulos dele tenham tirado dessa técnica as conclusões mais disparatadas, né, que inclusive a maior parte delas o próprio Edmund Husserl rejeitou, como ele rejeitou a filosofia de Heidegger, por exemplo, que foi um dos seus discípulos mais brilhantes, mas que derivou para outro lado. O existencialismo francês também começa com Husserl, toma outra direção, e Husserl, ele sempre diz, vocês estão muito apressados, vocês estão tirando conclusões que não deviam, vamos, em vez de criar essas filosofias gerais, vamos continuar na descrição daquelas coisinhas, porque esse é que é o futuro. Isso é que vai transformar, ele dizia, com isso a filosofia se transformará numa ciência rigorosa. Tá certo? E ele tinha razão. Eu só acho que a filosofia não chegou a se constituir como uma ciência, ela era uma técnica, em Husserl continua sendo uma técnica. De modo que Hegel e Husserl usam a mesma palavra, mas em sentido completamente diferente. Um quer dizer, está aqui a explicação da totalidade do fenômeno universal, porque eu saquei tudo. Né? E Husserl diz, não, peraí, vamos voltar às coisas mesmo, vamos dizer, bom, aqui, como que eu vou descrever, por exemplo, o gosto de uma pipoca? Hein? Uma coisa desse tipo. Ele diz, se você conseguir fazer isso, então você terá uma apreensão intelectualmente válida da experiência concreta. Então, olha, a dívida que temos, podemos divergir de Husserl em milhões de coisas, mas a dívida que a filosofia tem com ele é, como dizer, é impagável. Não no sentido de impagável, do engraçado, mas de que não se pode pagar. Então, vamos ver. Aqui o Alexandre Müller Ribeiro. Uma maravilha a aula passada, obrigado. A primeira parte deixou-me cheio de perguntas, as quais nem pude formular. Em todo caso, gostaria que o senhor explicasse algo sobre isto. A Revolução Francesa e um gato, por exemplo, não são espécies do mesmo gênero. Entretanto, a forma e matéria os constituem. De que modo esses fenômenos tão diversos são assim constituídos? E ainda, se na geração matéria e forma se conjugam, enquanto que no falecimento eles se dissociam, como se isso dá num e noutro jeito? Bom, essa imagem do falecimento não serve, evidentemente, para o processo histórico. Mas é evidente que quando usamos as expressões matéria e forma com referência a um objeto captável pelo sentido e com relação, por exemplo, a um fato histórico, a palavra matéria e forma não tem o mesmo sentido. Tá certo? Então, em qualquer processo histórico, existem os elementos formais que o definem e que o fazem diferenciar de qualquer outro processo. Por exemplo, você pode diferenciar a forma, a estrutura lógica interna da Revolução Francesa da lógica interna de um outro fenômeno. Pode ser do mesmo tipo, revolucionário, a Revolução Chinesa, ou a Revolução Cubana, ou a Revolução Americana, tá certo? Mas ela tem de tomar como matéria as circunstâncias sociais concretas na quais ela aconteceu e que não foi ela que inventou. Então, o processo revolucionário tem uma forma, uma matéria, quer dizer, a forma é aquilo que o distingue. O que faz com que a Revolução Francesa seja a Revolução Francesa? Não é isso? E qual a circunstância, por assim dizer, a matéria histórica em cima da qual essa forma foi implantada? Tá certo? Você vê, por exemplo, que algumas revoluções podem ser bem-sucedidas e outras não, justamente pelo ajuste maior ou menor entre a forma e a matéria. Ou seja, o indivíduo traça uma teoria, uma estratégia, tá certo? E ele tenta, para construir aquilo, para tornar realidade aquilo, ele tem que se utilizar da matéria histórico-social existente. Se você tem uma sociedade determinada, as pessoas têm uma mentalidade determinada, a situação objetiva é esta, assim, assim, assim. E, às vezes, uma coisa não encaixa bem na outra e a revolução aborta. Tá certo? Então quer dizer que aquele negócio não chegou a existir. Não chegou a existir é a mesma coisa que dizer a forma não conseguiu moldar a matéria. A matéria foi, por assim dizer, rebelde. Não é isso? O que é uma matéria rebelde? É, por exemplo, você está tentando escavar um toco de madeira para você fazer, sei lá, quer fazer um cavalo, quer fazer um dragão, quer fazer qualquer coisa, e você está lá e de repente a madeira quebra. Então isso quer dizer que a estrutura dela resistiu à forma que você estava tentando lhe imprimir. Isso é apenas uma imagem, não é um conceito rigoroso, mas pode te dar uma ideia. Do mesmo modo, né, o estado real de uma sociedade, uma população verdadeira que existe ali, ela pode resistir aos planos do revolucionário. Ela pode ser rebelde, ela simplesmente não faz o que o sujeito quer que ela faça. Reage de uma outra maneira, escapa ao controle, tá certo? Quer dizer, esse é o exemplo. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, o pessoal socialista todo achava que o proletariado das várias nações iria se rebelar contra aquilo e que iria explodir uma revolução europeia geral. E foi ao contrário. Quer dizer, o proletariado aderiu ao discurso nacionalista e foi mais entusiástico das várias camadas sociais, o mais entusiasta no patriotismo guerreiro foi justamente o proletariado. Ou seja, a matéria político-social e cultural existente não se enquadrava na forma que o revolucionário pretendia lhe implantar. Então, é nesse sentido, vamos dizer, que nós podemos utilizar o conceito de matéria e forma para descrever um processo histórico, como podemos descrever, vamos dizer, usá-lo para descrever, por exemplo, um gato. Quer dizer, a forma do gato é a estrutura da sua espécie. Mas a espécie por si mesma não tem nenhuma existência. Ela tem, vamos dizer, que vir à existência através de elementos materiais. Não é isto? Então, por exemplo, o gato, para ser um gato, ele tem que comer alguma coisa, não basta ele obedecer à definição de gato. E o que ele come não faz parte da espécie gato, é? O gato, por exemplo, come um rato. O rato não é um gato. Mas ele precisa desta matéria para ele subsistir como gato. Então, esta matéria é integrada na sua forma, no sentido da famosa frase do Jean Piaget, que aí é um caso, o Jean Piaget falou muito besteira, mas aí acertou na mosca quando ele disse que quando o coelho come alface, não é o coelho que vira alface, é o alface que vira coelho. Esta frase, vamos dizer, é uma das expressões modernas mais claras da ideia de matéria e forma. Quer dizer, aquela matéria integrada numa forma, né? Ela não se adapta à matéria. Porém, você não pode esquecer que a matéria, por sua vez, também tem forma. Por exemplo, uma folha de alface não é uma uva, não é um tomate, ela tem a sua forma específica. Então, matéria e forma não são distinções absolutas, são distinções de, por assim dizer, de grau, distinções escalares. Quer dizer, uma coisa que, considerada em si mesma, é uma síntese de matéria e forma, tudo é síntese de matéria e forma, considerada na escala de um outro ser que a absorve, ela se torna matéria. Quer dizer, a alface é matéria para o coelho. Mas ela em si mesma também é matéria e forma. Olha, você quer uma explicação maravilhosa de matéria e forma? O primeiro capítulo do Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos do René Guénon. É uma verdadeira obra-prima de explicação. Quer dizer, o Guénon, quando ele erra de sacanagem, porque ele sabe fazer as coisas. Vamos ver, peraí. Ah, Alan Venzi. Comecei o curso há alguns meses e estou me dedicando ao bloco do adestramento do imaginário. Como devo ler as obras de ficção para obter o máximo proveito? Há algum livro recomendável que ensine a boa técnica da leitura de ficção? Bom, a boa técnica da leitura, eu não conheço nenhum livro que ensine, mas existem vários livros que são amostras de uma leitura bem feita. Os grandes críticos literários são isso. Então, se você pegar as análises que o Lionel Trilling, né, o maior dos críticos americanos, faz das obras de ficção, teatro, poesia, naquela série The Experience of Literature, É um negócio impressionante ver como ele entendeu, como aquilo é vivo para ele. Qual é a técnica? Eu digo, a técnica é muito simples. Acredite em tudo. É? No instante em que você está, por exemplo, assistindo a peça, assistindo o filme, ou lendo o romance, acredite como se fosse verdade. Quer dizer, você tem que ter a participação profunda na experiência imaginativa. O que é, vamos dizer, uma obra de ficção? É como se fosse um sonho que o sujeito teve e que ele quer que você participe do sonho. Que você sonhe como se aquilo fosse um sonho seu. Então você vai ter todas as emoções exatamente como ele teve. A literatura, a ficção, é a mesma coisa que em psicologia a técnica do sonho acordado dirigido. Você vai ter um sonho, mas você não vai ter o sonho do seu jeito. Você vai ter por onde eu estou indicando. Então, no sonho acontece isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tente imaginar a coisa da maneira mais vívida possível. Uma técnica, entre aspas, que eu mesmo inventei, foi o seguinte: como eu gostava muito de cinema, e quando era jovem até estudei cinema, né, fiz lá um curso profissionalizante de cinema, né, Comissão Estadual de Cinema, e eu queria ser um cineasta, e felizmente, né, a providência divina poupou a humanidade, né, os meus execráveis filmes, né. Então, o que eu fazia é o seguinte: quando eu lia um romance, eu imediatamente o transformava num roteiro de filme. Quer dizer, procurava fazer que imagens eu montaria num filme para traduzir isso. É evidente que a imagem que aparece num filme tem um impacto muito mais direto do que a simples leitura. Então, transformando a coisa num filme, eu dava para mim mesmo, né, uma impressão mais vívida daquela narrativa. Mas para fazer isto, te entender um pouco da técnica cinematográfica, não é isso? Ali eu tive alguns professores, roteiro, né? Quer dizer, montar um argumento e um roteiro. Como transformar? Argumento é a história e o roteiro é a subdivisão daquilo em imagem cinematográfica. Então você tem que descrever a estrutura e o conteúdo da imagem. Então eu aprendi isso muito bem. Então para mim era fácil montar um roteiro, na cabeça, e automaticamente o roteiro se transformou nas imagens. Então eu fiz um montão de filmes imaginários, né? Mas você ser capaz de fazer um roteiro não quer dizer que você seja efetivamente capaz de dirigir o filme, né? Então eu pensava, quando eu crescesse, eu seria o Federico Fellini, alguma coisa assim. Mas graças a Deus a humanidade foi poupada dessas coisas terríveis, né? Isso. Assim como, você vê, eu publiquei meu primeiro livro, eu tinha 48 anos, a humanidade foi poupada da minha literatura juvenil. Você vê, é uma coisa, uma obra de caridade que eu fiz para com as pessoas. Eu estou muito satisfeito de não ter imposto, né, a pessoas inocentes esse sofrimento horrível de assistir aos meus filmes ou ler aos meus escritos juvenis. Então, olha, eu acho que hoje eu vou parar por aí, porque já está tarde. Tá? Então, muito obrigado pelas perguntas que eu não respondi. Tentarei responder na próxima aula. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.